corpo aqui deitado, num lençol de lua branca, como um rio que não corre. Esse corpo abandonado deste canto me arranca, outro canto que não morre. Esse corpo abandonado deste canto me arranca, outro canto que não morre. E vi a luz mais agreste num fundo de madrugada, vestido da cor da lua. Despe-te um brilho celeste na febre de ser amada, quando o amor se insinua. Despe-te um brilho celeste na febre de ser amada, quando o amor se insinua. Não queiras dizer o nome ao ouvido deste canto, só eu sei e o conheço. O que esconde este pronome, tudo quem fiz riso e pranto, amor que lembro e esqueço. O que esconde este pronome, tudo quem fiz riso e pranto, amor que lembro e esqueço.